começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. Buscar concentração para os nossos focos, né? Que são mais um jogo de semifinal do Campeonato Mineiro, a Série A, e Copa do Brasil. Né? São os principais focos nossos. É um Campeonato Mineiro, é um campeonato importante para a construção da nossa equipe. Não é uma prioridade do América, mas é um campeonato importante para a gente evoluir, crescer e chegar nesses dois campeonatos nacionais com a nossa equipe mais evoluída, né? Bom, a confusão de campo é normal, discussões logo depois do gol deles, que demorou para o VAR, o banco deles provocou, botou mão em órgãos genitais, falou um monte de coisa, e o América não vai mais aceitar isso, não vai mais aceitar. Tem provocação de lá, vai ter daqui também, vai falar de lá, nós vamos falar daqui. Quando eles estavam ganhando o jogo, humilharam os nossos jogadores algumas vezes, falaram um monte de porcaria, e nós também vamos falar, velho. Então o que é do campo foi dentro do campo, morreu, vida aqui. Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 456, numa semana que não teve jogo, mas que a gente não pode faltar. Eu sei que estou meio embaçado, acho que minha câmera talvez esteja meio suja, eu vou tratar desses problemas daqui a pouco. Eu sou Jairo Viana e nós vamos comentar aí a nossa troca de técnico, né? Isso aí foi um fato relevantíssimo da semana. Vou começar chamando ele, que está de volta, Felipe Neleucas, dê seu boa noite. Boa noite, já que teve troca de técnico, né? Demanda uma visão mais otimista, porque, infelizmente, esse último mês que eu estive fora, foi impossível ser otimista com o time que o Cauã apresentava, né? Agora voltou o Lisca, voltou o Amor, voltaram as vitórias. Já acredita que ele vai estrear já com o pé na porta lá, fazendo um 2-0 para trazer alegria de volta para a nossa nação americana. Olha o otimismo. O cara viajando para o exterior não tem jeito de não estar otimista mesmo, né? Tá curtindo, tá viajando, tá fazendo turismo. Dessas últimas 10 rodadas, eu assisti só 2 jogos, então, assim, eu fiquei menos triste do que a maior parte do pessoal, né? Eu acordava muito no dia seguinte, porque os jogos são nos horários meio ruins, né? Isso passa de meia-noite aqui, mas também, agora é ser feliz, agora vai estar até mais vontade de ficar acordado até 2 horas da manhã para assistir jogo da América. E essa camisa aí, que camisa é essa? Essa camisa é do glorioso Inverness Caledonian Thistle, que é um time da Escócia, que joga a terceira divisão, e que tem um estádio muito legal. Eles estão ruins, eles estão insistindo também com um treinador muito ruim. O treinador deles é um centroavante escocês, é famoso, acho que é Steve Ferguson. Jogou no Everton muito tempo, no Newcastle. Ele tem, na carreira inteira como treinador, ele tem mais derrotas do que vitórias. Então, assim, isso diz muito sobre quão bom treinador ele é. E não está melhorando. Essa temporada o time ainda não ganhou. Eu não sei se ganhou esse fim de semana, mas até o fim de semana anterior eles tinham empatado 3 partidas, perdido 1. Mas acredito, se quiser, a organização do estádio é muito boa, a comida do estádio é muito boa, atendimento é excepcional, e as coisas do estádio são mais baratas do que fora dele. Isso é a parte mais engraçada. Lá não vende cerveja, no caso, mas refrigerante, mais barato dentro do estádio do que fora. Não, estamos sendo. Não pula. Então, isso é uma coisa bem legal. Mas isso é uma ótica daqui. A gente está indo em alguns jogos aqui. No geral, comida de estádio é mais barato do que fora do estádio. No estádio do Everton, a mesma coisa. A cerveja dentro do estádio, ela é 50 centavos de libra mais barato que fora. Pra só dar uma ideia aí. Boa. Lucas Neleucas, estou vendo aí que, em contrapartida, você está com uma camisa patriótica aí, do América. É para contrabalancear aí a camisa escocesa do Felipe? Na verdade, é literalmente o que era que estava mais próximo. Eu usei ela recentemente, então ela estava lavada, as roupas limpas estavam todas guardadinhas. Eu peguei essa porque estava por cima, mas... Mas pode ser, podemos falar que é por isso, sim. Tá certo. E por último, mas nunca menos importante, ele que no programa da semana passada tocou aí que essa casa, ele rolou, né? Thales Maciel, o homem, a lenda, o mito, dê seu boa noite. Boa noite. Sim, fizemos um programa semana passada, só eu e Rolonzinho. Não teve essa vinheta tosca aí, essa merda de vinheta. Esporte especializado foi a vinheta merda antiga também. E vamos lá, vamos falar sobre o que vamos falar. Não teve jogo, tem nada, bicho. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não. Segue essa porra aí. A gente vai achar o que falar. Você pode ficar tranquilo que houveram fatos relevantes essa semana. Ah, não, Felipe. Que boina horrorosa, bicho. Olha isso, cara. Nossa senhora. Olha, gente. Falou o cara que vai com chapéu Panamá pro estádio. Enfim, a hipocrisia. Isso aqui é uma vantagem. Essa boina aqui de lã, ela é boa, chove... Não dá 3 minutos, ela tá sequinha. Isso aqui é excelente guarda-chuva. Nossa, sensacional. Bi, que bicho, que coisa útil. Gente do céu, traz 3 pra mim. Vai. Traz 3 tamanho 5G. Eu pagaria uma libra pra ver uma fotinha do Thales de manhã. Bicho. Você vai ficar com o seu dinheiro então, que não vai pagar não. Inclusive, por que o senhor não foi na pelada hoje, assim, só por curiosidade, na minha volta, triunfal, fenomenal. Eu tive um jogo de um campeonato de tênis no iate às 8h15 da manhã, então foi, bateu com o horário da pelada, não deu. Semana que vem estou nenhum de volta, na sua, seus namorados, sua revolta triunfal. Não foi hoje que esse filho da puta. Ah, e o Rafa não foi? Tá certo. O Matheus Duarte aqui falando, ó, na outra. Sabe o que é um excelente guarda-chuva? Um guarda-chuva. Tá travado, tá carregando, que negócio todo mundo também, você tem que deixar esticado algum lugar, é muito mais prático. Entendi. Bom, tivemos aí como fato relevante da semana a saída do qualquer um, né? Porque afinal de contas, como foi dito no ano passado, aí que podia trazer qualquer um que o time resolveria, trouxemos qualquer um que foi o Cauã, não resolveu, e agora trouxeram um técnico, né? Qualquer um é o com quem puder do América, né, no caso, né? É tipo com quem puder os postos especializados, né? E tirou o Cauã lá, que estava com emprego na comissão técnica permanente lá do Corinthians. Se bem que o Corinthians também não está lá grandes coisas, né? Mas estava no emprego lá relativamente tranquilo, não era muito cobrado, agora está desempregado, coitado. Então, ainda por cima, a gente ferrou com a carreira do rapaz. Ah, mas é mais um aprendizado na carreira de técnico, entendeu? Isso aí é... Por culpa isso dele, tá? Não tô falando que foi injusto, não, na verdade. Ele que fez um trabalho ruim, não, ninguém mandou ele ficar insistindo em umas situações estranhas. Pois é, nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre essa mudança e o que esperar disso aí, né? Bom, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Entre Lisca e Barroca, Thales, o que que você pensa? Thales está com delay, eu acho. Ele tá jogando o jogo do Tigrinho. Tá jogando o jogo do Tigrinho. No Twitter que ele não tá, com toda certeza. Tô consertando a internet aí. Vai tocando aí. Felipe, Lisca ou Barroca? Lisca. O Lisca já teve trabalhos melhores, assim. Barroca... Eu acho que ele é um treinador que tá num patamar ali. Eu acho que pra gente seria mais ou menos o que ele tá programando. Mas até por isso ele já pega até... Acabou com o que o Thiago Reis passou, né? Que o ano ele contrata até o final do ano que vem. Ou seja, já... queria a chance de, se der errado, demitir ele, ia ter o acerto maior para receber. Então, o que talvez eu fosse acrescentar. O Avaí, querendo ou não, começou mal por conta dele, o pessoal reclamou bastante tudo que ele fez por lá. Então, eu acho que o Lisca, querendo ou não, já mostrou um pouco mais. E na situação de que você precisa de ter uma arrancada em curto prazo, sim, um cara para chegar motivando, eu acho que ele é ideal. Ele já fez isso várias vezes, já recuperou times que vinham mal. E, querendo ou não, o nosso time não é aquele, assim, não é até arrasado também. Precisa melhorar muita coisa, mas eu acho que ele consegue, assim, não é algo... Então, acho que o Barroca seria uma quebra maior, e não sei se teria uma projeção também de melhora curta, assim, mas acho que seria um pouco mais do mesmo ali. Acho que o Lisca tem... Pro cenário que tá pegando, ele é melhor. E ele tem identificação, né? Então, acho válido. E do que de Barras? Eu até acho que, por um momento, o América precisava de algo a mais do que só resolver o problema dentro de campo, né? A torcida estava muito insatisfeita, então precisava de um fato novo, de verdade, que eu acho que é algo que o Lisca consegue trazer. E tanto vídeo que foi, né, a recepção dele, né? Eu não lembro qual foi a última vez, ou se já aconteceu, de a torcida do América ir receber algum treinador no aeroporto. E a coletiva dele, enfim, nesse sentido eu acho que a escolha do Lisca foi mais acertada, né? Porque não só para resolver o problema dentro de campo, mas de dar uma remexida no elenco, no brilho dos jogadores ali, na relação com a torcida, nesse sentido foi muito bom. Agora, para ser honesto, eu não entendi muito a rejeição completa ao Barroca, assim, porque eu acho que o Barroca faz bons trabalhos e com elencos limitados ali, ele costuma ter bons aproveitamentos. É um cara que costuma organizar bem o time, então não acho que seria uma escolha ruim como foi pintado, tipo, como se fosse a pior coisa do mundo, que a solução do América é pior do que o problema e tal. Eu acho que se tivesse vindo o Barroca, o problema é que ele chegaria no momento que não, com o trabalho já andando ali. Não sei se o Barroca é especialista em arrumar times com trabalho no meio do caminho, né? E um dos problemas do América tem a ver com a produção ofensiva. O Barroca não é o cara mais conhecido do mundo por ser um cara que faz com times muito ofensivos também. Eu gostaria que, talvez, no começo do ano, se o Barroca fosse o técnico para começar um trabalho. Eu não tenho tanta rejeição ao nome dele, não. Mas eu acho que, para o momento, o Lisca foi melhor mesmo. Mas eu tenho um temor, assim, de duas coisas. Primeiro, o retrospecto do Lisca pós-América não foi bom, assim, né? Ele não fez um bom trabalho no Vasco. No Santos, ele não tava muito bem, mas, assim, ele até não foi tão mal quanto os que vieram depois, né? Que inclusive o Santos caiu e quando ele saiu não, nem estava na zona de rebaixamento, se não me engano. Depois ele foi para o Avaí numa escolha meio desastrada, eu acho, ali, porque claramente o Avaí ia ser rebaixado, ele tentou salvar e não deu certo. Aí ele foi para o Atlético Goianiense, que foi uma coisa muito... Desculpa, Vila Nova de Goiás, foi uma coisa muito estranha, né? Uma passagem meio curta, o time estava na metade de cima da tabela, depois mandou ele embora, não deu para entender muito bem o que aconteceu. E ficou muito tempo parado, né? A gente não sabe se isso faz bem ou se faz mal. E também, se ele não vai bem até o final do ano, a gente meio que queima um cartucho, né, de um cara que poderia chegar para começar um trabalho. Então é um risco. Mas se for para queimar, tem que ser agora, bicho. Eu não digo nem pelo América, não. O América, eu digo por ele. Porque ele pode, é um clube que ele poderia ter condição de vir para começar um trabalho em algum momento. Mas eu acho que da forma como estava, e ele, em entrevistas recentes, até para quem viu lá do Cartoloco, ele já estava considerando dar um passo mais atrás ainda, que é começar um time de Série C, deu uma namorada aí que se fosse para começar um trabalho ele toparia e voltar para o Náutico, por exemplo. Então, assim, a Série B para ele é acima do que ele estava esperando nesse momento para um trabalho. Tomara que dê certo, né? Para o América vai ser muito bom para ele também, mas principalmente para o América vai ser muito bom. Mas eu tenho minhas dúvidas do que ele vai conseguir apresentar de fato, né, dado o retrospecto recente dele aí. E você, Thales, arrumou a sua internet aí? O que você, entre Lisca e Barroca, gostou da chegada do Lisca? Não tem nem opção, não tem nem comparação, né, bicho? Não, no, primeiro que eu não arrumei minha internet, não. Tá uma merda aqui ainda, sabe? Eu acho que o problema não é minha internet, o problema é o meu computador. Vou ter que olhar isso aqui. Vou fazer do seu lado daqui a pouquinho. Mas eu não queria Barroca, não. Nem... Na verdade, eu não queria nem o Cauã, quanto mais o Barroca. E concordo com o Lucas aí, apesar de ser uma fala meio pessimista para um momento tão otimista da gente, não é sério. Uma fala pessimista para um momento tão otimista, que a galera tá toda muito, muito empolgada com a volta do Lisca, mas realmente assim, ele não fez grandes trabalhos, não, cara. E ele tem que fazer um grande trabalho no América, né? Esse que é o grande problema, né? Para ele, no caso. Né? Eu gostei bastante da chegada do Lisca. Eu tava lá naquele América Inter, se eu não me engano, da pandemia. Ele saiu lá para abraçar todo mundo, aquela loucura que foi. Então não tem como, sei lá, cara. Eu realmente acho que ele é um cara que tá correto pro momento, sabe? Eu acho que ele tem uma grande vantagem, que é a visão de jogo, e ele é um cara que sabe ver os defeitos da turma e sabe fazer o time jogar em função desses defeitos, entre aspas. Você vê, por exemplo, você quer um cara mais limitado com o Ademir? Ademir fez gol até cansar com o Lisca. Por quê? Porque Se foi feita aquela jogadinha lá, ele entendeu que aquele era o jogo para o Ademir, que aquele era o jeito do Ademir jogar. Então eu acho que o Lisca tem essa grande vantagem, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele vai resolver um problema que a gente reclamou muito aqui no Decadentes, em vários programas, né? Que é o fato de que o Cauã não conseguia mudar o time. O time dele ia caindo em intensidade, querendo até morrer, né? E não consegui até ser dominado pelo outro time, e aí acabou o jogo. A gente viu, não foi uma, nem duas, nem três, nem 10 vezes esse jogo, não. Nós vimos esse jogo desde lá do Maringá. Então, eu acho que o Lisca tem essa vantagem, e eu tô feliz, eu tô acreditando que a gente pode subir sim, que é o nosso maior objetivo, né? Eu penso isso. Eu queria compartilhar com vocês uma... Só antes de você compartilhar... mais uma vez, a diretoria, quem comanda o futebol, perdeu o time da coisa, né? Porque a demissão do Cauã, ela tinha que ter acontecido há muitas rodadas atrás, né? Nós estamos em sétimo, a passos largos para a oitava colocação, cara. Com certeza, então, assim, isso aí. Nós temos um desempenho horroroso para um time do tamanho do América, um desempenho horroroso. Nós temos a terceira folha da Série B. Então, na prática, a gente deveria estar... né? Se esse é o argumento que sempre se usou para justificar as quedas na Série A, também tem que ser usado o mesmo argumento para justificar o acesso na Série B, né? A gente precisa aí que esse argumento valha. No mínimo, assim, pelo menos contra a Chapecoense, não pelo resultado, mesmo se a América tivesse ganhado ali no final do jogo, mas pelo desempenho, depois a América devia ter mandado embora ali. Sim. Aquele jogo contra a Chapecoense foi ridículo. Não tinha justificativo de manter o Cauã. A gente terminou contra a Chapecoense tomando pressão. Graças a Deus o jogo acabou e acabou 0-0 pra gente contra um time ridículo que tinha acabado de tomar uma goleada. Tava nem técnico eles tinham, porque tinha mandado embora o Tcheco lá com 12 dias de trabalho e estavam sem técnico. Assim, um time totalmente desorganizado, jogando fora de casa, na zona de rebaixamento, chega aqui e dá pressão na gente no final do jogo. O melhor jogador nosso naquele jogo foi o Elias, né? Então, sim. Isso é meio absurdo se você parar para pensar, né? Então, eu acho que ali eu até teria até demitido muito antes do que isso. Eu já venho há mais tempo com essa visão aí de que ele não ia conseguir mais tirar mais nada do time, não. E era isso. Eu acho que a grande preocupação é que o time perdia intensidade. E agora eu acho que o Lisca tem o mesmo elenco do Cauã, ou seja, faltam as mesmas opções que faltavam ao Cauã também, de troca, de tudo isso aí. Ele falou na coletiva dele que não pediu reforço, mas que a diretoria ainda está procurando. Balela. É, a janela fecha amanhã, né? Isso que eu ia falar. Ou sai amanhã, ou não sai mais, porque a janela fecha amanhã. Vamos conversar. Que janela horrorosa que nós fizemos, né? Total. Muito ruim. O único ali que salvou foi o Elizari. Que janelinha mesmo. Eu acho que de bola até o Daniel Júnior também, né? O problema foi que ele machucou e não valeu de nada. Mas assim, até o jogo... Assim, pode falar. Não, se você for pensar assim, nós temos Benítez, que é um craque, mas só fica no departamento médico, não adianta nada. Não, é porque o Daniel Júnior, eu não lembro, né? Eu não acompanhei a carreira do glorioso Daniel Júnior, mas eu não sei se ele era conhecido por ter lesões, assim, né? Mas não valeu de nada, porque ele fez entrou muito bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fez um golaço e machucou, não adiantou de nada. E a questão toda é que é o seguinte, a nossa janela foi ruim, é uma janela que foi feita com o técnico antigo, embora o Cauã tenha uma sinergia sim com o Lisca, né? Eu acho que isso é inegável, mas eu acho que estilo é diferente, gente. Ser chefe é diferente de ser auxiliar. Essa é a questão, entendeu? Uma coisa são as obrigações de um auxiliar técnico, e eu acho que para isso o Cauã é excelente, e outra coisa é você assumir a responsa num jogo e mexer como você precisa mexer. Desagradar um, criar caso com o outro, mas você tem que fazer, sabe? E aí eu acho que falhou, foi exatamente esse ponto aí, né? Eu acho que nesse aspecto eles têm uma diferença também. O Lisca, querendo ou não, como ele já tem um certo nome, já tem um estofo, e ele já tem uma parte. Eles têm similaridades, mas o Lisca ainda não perde o pragmatismo. Ele é aquele treinador, o Lisca está com 50 anos, ele é um treinador que tem formação ali, que sabe jogar com um pouco mais de transição, sabe fazer transição rápida, sabe fazer um time que tem mais posse. Ele consegue trabalhar nisso, mas ele não perde. Se o time dele tiver que ficar com menos posse de bola e ficar saindo contra-ataque rápido, ele sabe fazer isso também. O time dele é mais... Ele tem um pragmatismo. O Cauã não tinha isso. O Cauã, eu acho que está naquela ideia de tentar ser tipo um Fernando Diniz. Queria um time que jogasse de uma forma. Só que se você não tem capacidade... Série B não se joga assim, né? Vamos conversar? Série B não se joga com toque de bola, não. Tá? Desculpa aí os que querem futebol lindo, belo, do Barcelona, do Guardiola, mas Série B tá mais para arranca-toco do que para Barcelona, tá? Até que se ele tivesse a competência para fazer algo próximo, até daria. Bicho, a gente tá vendo ele mais. Não tem matéria-prima para fazer um jogo de posicional. Ele não tem, matéria-prima, não tem matéria-prima para uma Série B para um jogo posicional. Não é na América, não, é na Série B. Eu tô falando. O jogo posicional é saber colocar o pessoal em cada lugar. Se o pessoal estivesse andando errado, se o pessoal estivesse perdendo um gol adoidado, o problema é que nem isso acontece. Tipo, ele não tem, você pode ver, ele não tem um repertório para fazer o pessoal fazer aquilo. Não é que o América, não é que o Davó tá perdendo 7, 8 gols por jogo. Não é como se o Renato Marques tivesse também. Não é objetivo. A bola nem chega, porque ele não consegue. O problema dele é não conseguir nem colocar em prática a parte ofensiva do jogo posicional. Esse é que é o problema. O problema tá não só nas peças. Nas peças, se o pessoal tivesse todo mundo errando tudo que passa na frente, Não conseguiu fazer gol, errando a finalização, mas não, o time não finaliza. O time não chega na frente, chega na frente. E eu gostei então, que o Lisca endereçou exatamente isso na coletiva dele, né? Ele fez uma leitura dos problemas do América muito semelhante ao que tem sido feito aqui em outros programas e em outras análises por aí, né? Dessa questão da falta de objetividade, né? A questão da falta de passo para frente. Na verdade, eu até discordo um pouco, porque ele falou que ele deu a entender que o time cria, mas tem, porque ele falou que o time. Como é que ele falou? É efetivo, mas não é eficaz. Que a gente cria, mas a gente não finaliza. Elegante, né? É elegante, não, mas ele, né? Mas é que ele deu a entender que o time cria, assim, mas que não é eficaz na hora de finalizar. Já entendi que é o seguinte, é um time que tem posse de bola, mas não marca gol. Mas é real. Mas ele falou, ele deu a entender isso mesmo, né? Que é, tipo, falta colocar a bola, falta produzir mais ofensivamente. Isso ele falou mais explicitamente. Né? Mas é porque é meio claro também, não tem condição de... Qualquer um que assiste um jogo do América, mesmo sem saber quem é que tá jogando de um lado ou de outro, esse time de preto e verde aí não finaliza uma bola no gol direito? Com certeza. Essa semana eu até escrevi um texto aí pelas redes sociais, aí, principalmente pelo WhatsApp. Eu vou colocar uma pelo coisa. Pelo Twitter aqui. Não dá mais pra você escrever, não. Pelo Twitter não dá mais, não, já era. Pelo Twitter. O negócio é o seguinte: não importa o que aconteça, não sei se vocês pensam assim. Troca de técnico não tem mais, certo? Não importa o que aconteça. Não pode ter troca. Não, quero dizer, gente, faltam 15 jogos para a Série B terminar. Certo? Se trocar técnico, é porque a vaga já foi pro brejo. Não, tudo bem, mas se o Lisca em 5 jogos, o Lisca não ganhar nenhum, tem que trocar, ué. Ok, mas isso que eu tô falando, se ele perder 5 e a gente daqui a 5 rodadas não tiver feito pontuação, a gente não faz com as 10 que faltam. Ou seja, a vaca já foi pro brejo. Mais ou menos, aí a gente vai entrar perto da zona de rebaixamento, que é pior ainda. Pois é, então. Aí a questão é, no meu entender, troca de técnico a essa altura não vai ter mais, certo? Então é o seguinte, o que eu penso é, a gente precisa nesse momento de presença. A gente precisa abraçar o time. E o time precisa abraçar a torcida. Esse é o momento, gente. A gente precisa que a gente sabe que os jogadores nos ouvem. A gente sabe que o que a gente fala aqui chega até eles. Olha, a gente está lá para ver vocês. A gente não está lá para vaiar vocês. A gente não está lá para nada disso. A gente está lá para ver vocês, para torcer para vocês. Então, vibrem com a gente, comemorem com a gente. A gente quer isso, tá? A gente quer isso. Você aqui, sabe, você é pessimista, entre aspas. Mesmo que a gente fique na Série B, mas tiver luta, tá ok. O que não pode é a gente não subir com o time no nível de derrota que a gente viu nos últimos jogos. É isso que a gente não vai aceitar, tá certo? É isso que a gente não vai aceitar, beleza? Então, pro torcedor, eu peço, gente, vamos abraçar o time, vamos em campo, vamos torcer, vamos chegar junto. Paciência, o cara tá chegando agora, vamos dar uma chance. Deixa ele fazer as escalações dele até ele acertar dele, certo? Então, assim, calma, paciência, entendeu? A gente agora tem que correr atrás do resultado que é subir. Tá? Não está difícil assim, não. Nós estamos a 4 pontos do G4. Não é nada absurdo, não é nada impossível, não é nada disso. Tá? Então vamos unir para isso, vamos buscar esse resultado junto, todo mundo junto, beleza? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu tenho um ponto de vista meio diferente desse aí, sabe? Acho que... Compartilha com a gente, velho. Eu acho que o torcedor, quando ele vai ao estádio, ele vai com a intenção, né, com a vontade, com o desejo de ver o time dele vencendo. Claro. Se o time dele não vence, é óbvio que ele vai sair puto e é óbvio que ele vai xingar. Então, a mudança não tem que partir de torcedor. A mudança tem que partir deles lá, eles que têm que correr. Porque o jogo contra o Chapecoense foi um tapa na cara da gente, porque os caras estavam com preguiça de correr. Eu concordo com você, mas o meu então, ponto assim, de... Não, tá, mas pode terminar. Não, era só para dizer que assim, eu concordo com você, não estou colocando de forma alguma na conta do torcedor, não. Eu tô tentando, inclusive, dizer para o torcedor se poupar de, num primeiro momento, do desespero ou de algo do tipo. Estou dizendo assim, vamos com calma. Mas é impossível você não estar desesperado num momento desse campeonato. Cara, eu tava com... Se o Cauã fosse o técnico para terça-feira, eu estaria. Mas pelo menos mudou. Não, então, sim. Assim... Sim, claro, claro. Né? A esperança no Lisca é muito boa, é muito grande. mas mudou só o Lisca, né? Sim. Com toda certeza. Que o Lisca tem que ter, a gente tem que ter muita fé que o Lisca vai mudar isso aí, cara. Porque, não sei. Eu acredito que é o seguinte, eu acho que ele vai mudar o time. Não acredito que ele troque, por exemplo, o Juninho e Alê. Não acredito que ele vai tirar. Já vou dizer para vocês de cara. Não acredito que ele vai tirar. E eu vou dar um argumento muito simples. Juninho e Alê, ele conhece, inclusive os defeitos. Então, num primeiro ou segundo jogo, eu entendo que ele não vai mexer nisso. Agora, se a coisa não funcionar... Certo, ele chegou aqui dia? Quarta-feira, né? Quarta. Então, ele treinou o time. Quinta, sexta, sábado, domingo. Amanhã é viagem e terça, concentração. Então, ele treinou o time 4 dias. A chance dele chegar e fazer um meio de campo com o Alisson, Felipe Amaral, Elizari e Alê é pequena. Sendo objetivo. Não. Sendo prático e objetivo. Claro, isso aí, do fundo do meu coração, eu acho que não vai ter mudança nenhuma. Talvez a volta do Matheus Henrique na lateral. Talvez a volta do Matheus Henrique. Agora, o que deixa a gente chateado é que fica toda a mobilização de torcida, tem caravana, tem rua de fogo, lança camisa, o pessoal vai lá e compra e tal. Chega um treinador novo e tem coisas que não mudam, cara. O América tá nessa situação, os caras têm que correr dobrado. O que é correr dobrado? Pra começo de conversa. Os caras têm que treinar dobrado. Ontem eu fui no Sacolão, aqui perto de casa, 1h, 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, eu encontrei um jogador do América lá. Entendeu? Então, assim, porra, treina de 8 a 5, cara, como qualquer trabalhador normal, ué. Isso aí, eu não tô fazendo uma exigência diferente do que eu faço, não. Eu, Thales, faço. Eu pego serviço 8, largo às 18. Por que que o cara pega o treino às 7, larga meio-dia? Se pegar às 7. Por que larga meio-dia? Por que que não fica lá o treino só de manhã? Por que de tarde eles não ficam lá batendo falta, batendo pênalti, né? Fisiologia barra muito disso, você sabe, né? Mas uma coisa que... Mas só barra no América? Então. Só o América treina só de manhã? Todos os times treinam de manhã só? Entendeu? Mas eu acho que Cruzeiro e Atlético também estão no mesmo batidão, viu? Não, mas já assim... Tem críticas lá para eles também. Eu concordo com você, tinha que treinar mais mesmo. A diferença é que Cruzeiro e Atlético na Série A, ué. O América na Série B em sétima colocação. Você podia pegar esse momento agora, ficando com o treinador, você treina na manhã lá, as horas que tem que treinar, porque o fisiologia não deixa, e no período da tarde você coloca ali, ele faz esquema tático, mostra ali a avaliação de desempenho, faz o jogador estudar a movimentação, tipo, ele fica no CT estudando coisa, tipo, o trabalho nosso, você tem várias coisas para fazer, tipo, você tem aquele trabalho só que é mais manual, você tem que fazer alguma coisa, você tem trabalho, você assiste reunião, assiste palestra, ele pode ficar no CT, melhorando essa parte também. Vendo vídeos de como ele tem que agir, vendo vídeo do que ele pode melhorar, recuperar, vendo vídeos de onde ele errou, o que ele tem que fazer, e aí o treinador falar com ele, alguém da comissão técnica, isso dá para fazer, mas assim. O Lucas Caetano aqui, olha, tem uma espécie nova de Toledo no programa, tem não, bicho, pelo amor de Deus, o meu desespero é da gente subir, sabe, é só isso, é só tentar de forma alguma passar pano para nada, isso com toda certeza não é, como Toledo adora passar um paninho lá, né? Mas só uma coisa que eu tô vendo... Eu não sei, às vezes que o Lucas tá falando que é uma espécie de Toledo que não entende nada de futebol, aí fudeu nós quatro. Aí pode ser. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode esperar do Lisca, ainda que ele, de fato, acho que dificilmente, pelo menos nas primeiras partidas dele, saque em Juninho Alê, mas se eles não renderem, acho que para tirar depois, acho que ele tira. Mas eu acho que ele não vai colocar o Alê de primeiro volante. Isso eu acho que a gente espera. Acho que dificilmente ele vai fazer isso. Ele deve colocar... Toledo é a camisa do Forró Bom aí. Forró Bom. Respeito com o... Mas parece, pô. Parece mesmo. Mas parece. Ó, tem que ver aqui, ó. Tem uma águia bonita com o Tisto escocês, que tem tudo no papel. Ah, mas o Forró Bom ganharia desse time da terceira divisão escocesa, com certeza. Ó, não ganharia porque o time tá agora em ascensão. Eles ganharam a partida de ontem. De 1-0 do Queens of South. Tá. Sei. O Iscão Série C, imagina. O Iscão Série C é o Red Leibão, então. Pedro Paulo Basta aqui com a gente. Boa noite a todos. Uma vergonha essa campanha da América até agora. Carlos Eduardo Reis de Carvalho. Gilberto Weber está aqui na Coelho dos Vales presente. Grande abraço aí, pessoal da Coelho dos Vales. Saudações de Vila Velha. Zé Flávio Moreira, Otto Moll. A Dir Baldelin está aqui com a gente também. Boa noite a todos. Chester Rodrigues está dando aqui, ó. Minha satisfação pela mudança técnica no América não foi a chegada do técnico Lisca, mas a saída do estagiário de técnico Cauã de Oliveira. É meio que é por aí mesmo. Laura Grise está aqui falando que o Cano está jogando sem técnico. Oitavo lugar na tabela. Hernani Barbosa falando que acredita que vai subir. Roberto Nassif está aqui com a gente também. Sofá Americano está aqui falando. Grande Adolfo está aqui falando sobre as projeções que eu postei no grupo. Eu vou mostrar aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Do Geraldo César está falando que acha que não vai conseguir subir. Alberto Boechat, Cuba Knights. Richardson Caril está falando que está com saudade do Twitter para conectar o América. O Sofá Americano perguntou, Lucas, você acha que Lisca utilizará formas geométricas no esquema tático? Em questão de esquema tático, eu acho que o Lisca era parecido com o que o Cauã fazia no fim das contas, assim. Era um 4-3-3 até o Cauã mudar para um 4-4-2, né? Quando era o triângulo cauaniano, a diferença é que o Cauã jogava com o Alê de primeiro volante, vamos dizer assim, né? Fazendo essa função de primeiro volante e ajudando a saída de bola. E o Lisca meio que não abria mão de ter um volante, né? O titular do Lisca era o Zé Ricardo, e ele jogava ou com Juninho e Alê, ou com Juninho e Giovani, e depois ali dois pontas que normalmente era o Felipe Azevedo e o Ademir, e um camisa 9, que aí já foi Léo Passos, foi Rodolfo. Então, o esquema era parecido, com a diferença que o Cauã meio que abre mão de um cara marcador ali, e o Lisca não abre mão de um cara marcador. Então, acho que em termos de forma geométrica, talvez, em vez do triângulo cauaniano, a gente vai ter triângulo liscaniano. Mas, assim, agora em questão de forma do time jogar, eu acho que o Lisca tinha uma produção ofensiva muito melhor do que a do Cauã, né? O Cauã só organizava o time ali na saída de bola. No treino devia ser lindo, né? Aquele todo mundo posicionado bonitinho. Mas aí quando não tá combinado com o adversário, não funciona, né? mas assim, em termos de esquema, porque o Cauã depois mudou. É 4-3-3 também. Não tem tanta diferença, não. Pelo menos o que ele fazia no América. Não vi um jogo do Lisca. No Vasco, no Santos, na Havaí, não sei como é que esses times jogavam. Mas no América era um 4-3-3, que é uma herança desde o Conceição, já jogava assim, antes dele, enfim, já era uma cultura do América esse 4-3-3 antes que o Lisca continuou. Miller Mello tá aqui falando que se o Lisca colocar o Felipe Azevedo de titular, nós vamos cair. Sergão, que só acontece com o América, tá falando que o Lisca pode ser o elo da instituição com a torcida. Gilmar Pereira tá aqui também, Carlos Henrique. Luiz Alberto está aqui com a gente, Glauter Vilela, falando que se parar com aqueles passes na defesa com o goleiro, já será um alívio. Luke BM. Ah, desculpa, mas ele fez um comentário interessante, porque o Lisca falou um pouco sobre isso na coletiva, de outras formas também meio cifradas, né? Ele falou assim, quando ninguém sabia como é que o América jogava, o América marcava a saída de bola, saía por trás e funcionava. Aí quando o América começou a marcar em cima, o que que os times começaram a fazer? Pô, quebrar a bola na segunda linha. Então a gente tem que começar a fazer uma coisa diferente. Então talvez passe por isso, quebrar umas bolas e tentar cruzar a primeira linha no chutão. Então pode ser que tenha a ver. Ele identificou que isso é um problema, pelo menos na coletiva. Ele não falou muito o que ele vai fazer, até porque não deve mesmo, né? Tem que trabalhar isso no dia a dia, mas ele deu a entender que isso era um problema, assim. Mas com ele, tudo bem que ele gosta de coisas que saibam jogar, mas ele não usa goleiro assim pra ficar recuando bola toda hora, não, pra fazer passe saída de bola. O Cavicchiola não recebia toda hora a bola para o passe. E no Cavicchiola, como se tivesse uma saída boa com o pé. Então, acho que, de fato, nós não vamos usar tanto os goleiros para construir jogada igual o Cauã fazia, não. Boa. Luke BM, Rolon está aqui com a gente, falando que, mais uma vez, espera a janela fechar para trocar o técnico, para não ter que trazer ninguém novo. M. Teixeira dando uma boa noite. Flávio Azevedo falando que o Lisca não é cagão, agora temos comando. Quem não seguir a linha dele vai para o banco. Sérgio Gandarella. Somente Deus poderá salvar com esse elenco só com muito milagre. Vander Nunes falando que a troca foi com 5 rodadas atrasadas. Tião Godinho, agora é coelho doido. Alex Itoshi, boa noite, amigos. Muito feliz pelo gol do Thales em minha homenagem hoje. Thales, quando você faz gol e homenageia o Itoshi, você canta a música do Changeman, alguma coisa assim? Como é que é? Como é que você faz a dedicatória a ele? De forma alguma, porque ele não tá lá, ué. Mas você não faz nem assim um movimento, estilo Jasper, alguma coisa assim, não? Não. Na verdade, o movimento que eu fiz foi ir tomar banho, porque foi a última pelada que eu joguei. Se seu banho foi homenagem ao Itoshi, ferrou, tá? Tem uma coisa errada nisso aí, cara. Complicou aí. Lá ele. Tá certo. Bom, deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Acabou o jogo Goiás e Paysandu. O Goiás não nos passou, então continuamos em sétimo até os jogos de amanhã. É, com 35 pontos, sétimo lugar, temos ainda jogando na rodada o Sport, que se ganhar nos passa, temos o Operário, que se ganhar do Brusque nos passa também, e temos na terça-feira, após o nosso jogo, nós temos o Curitiba, que também pode nos passar em pontuação. Ou seja, o nosso jogo tem que ganhar. Se não ganhar, a coisa realmente... A gente pode descer muitas posições aí, e aí a coisa pode ficar meio enrolada mesmo. Atualmente, nós estamos a 4 pontos do Vila Nova, que é o quarto do G4, com 39 pontos. O G4 hoje tem o Novo Horizontino com 43, Santos com 40, Mirassol com 39 e Vila Nova com 39. Tá certo? Mas um empate contra o Mirassol lá não é um resultado estranho, não. Um resultado não normal. Seria. Não seria, né? Mas as condições não deixam a gente fazer isso. Isso, exatamente. Não seria se não fossem as condições. Mas se a gente tivesse empatado já para esse campeonato, para o próximo, até daria para especular. É. Agora não tem empate mais, não, infelizmente. E até a gente conseguiu empatar com o Novo Zantino lá por conta disso. Você pega o Mirassol e empatar lá para eles, está lindo. Porque uma equipe tem folha maior, em tese era para estar fazendo mais, e está 4 pontos atrás. Então, se eles conseguem empatar, eles mantêm uma distância perigosa para um candidato, por exemplo. Então, assim, o Novo Zantino fez isso, especulou ali, nossa, então 4 pontos à frente, se empatar aqui e mantém, tá bom. Só que aí a gente tem que tentar, né? Porque o Mirassol não duvida nada, eles ficaram lá também especulando ali, já sentado com um empate lá. Então vai depender muito da gente, do Lisca, conseguir criar muita coisa. A gente não pode nem sonhar em empatar. Pois é. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns números. É, aqui no site Probabilidade da Federal... Olha! O primeiro que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Esse aqui são uma tabela das últimas 10 rodadas. Resenha do coelho, resenha do coelho. Observe aqui, ó, nas últimas 10 rodadas, o América está em 15º. E é um 15º que, em aproveitamento, seria, na verdade, 16º. Certo? Porque aqui a gente tem jogos... Quem não fez jogo na rodada ainda, aqueles jogos de vinda e tal... Em aproveitamento, nós tivemos 37% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Fizemos 10 pontos. Isso é muito pouco mesmo. Né? Pensa que se fosse um campeonato inteiro, teríamos aí 38 pontos ao final do campeonato. Então, isso é realmente muito pouco. É desempenho de rebaixado, de fato. Hoje, temos probabilidade de campeão. Calma que tá, o site, de vez em quando, agarra. Isso é bom de estatística, muito bom de desenvolvimento de website, não? Não, isso é fato. Deixa eu interromper aqui. Fato é que é o seguinte, nós temos 2% de chance de ser campeão e temos 20% de chance de acesso. Muito pelo efeito, né? A Federal mostra o momento, né? Aquilo que a gente já falou aqui em outros programas, de que o momento era ruim. Que a gente não estava em situação pior em função da boa pontuação feita anteriormente no campeonato. Vou para a pergunta do Adolfo. Vocês acreditam? Acredita em quê, meu anjo? Em subir acesso? Claro. Claro. Nesse momento estou desconfiado. Eu acho que as próximas 3 rodadas nos dirão muito sobre nossas reais pretensões. Quem tem que acreditar no acesso são os jogadores. Eu vou ver se os jogadores fazem o decadentes aqui para eles responderem se vocês estão acreditando no acesso. O senhor hoje está com respostas muito, muito vagas, assim. Uma crítica ao jornalista Thales Maciel. Não entendi, não, mas tá bom. Mas quem vai? Você fala que a gente vai, a gente tem que ir no jogo. Tem que ir no jogo. A gente tem que apoiar. Sim, a gente apoia sempre, mas... começa a inverter os papéis aí. Começa a inverter, ué. Quem tem que jogar bola são os jogadores, não sou eu, não, ué. Quem tem que fazer gol é o Davó e o Fabinho, não sou eu. Eles não estão fazendo. O time não tá jogando nada, ué. O Davó não faz um gol desde novembro do ano passado. Então, daqui a pouco faz um ano, cara. Mas o América gosta desse tipo de jogador medíocre, que faz gol uma vez por ano. E assim, é difícil, do fundo do coração, cara. A gente tenta aqui ser o mais esperançoso possível, mais bem-humorado possível, mas. Tá complicado, cara. Tá complicado. A gente vê cada coisa acontecendo. Eu tenho a impressão que o senhor chegou com a cara meio amarrotada. Eu acho que você Você ainda estava meio dormindo quando você chegou ao programa, então você está meio pessimista demais. Tem que ficar mais otimista. De forma alguma, cara. Mas você tem uma semana que chega um treinador, ainda no mesmo dia tem jogador nosso em camarote do Cruzeiro. Então, assim, você vê que o negócio tá largado, cara. Então, tem que ter ordem na casa para você ter um desempenho, né? Você tem que, né? Para ter desempenho, você tem que seguir regras. E parece que o negócio tá muito a Deus dará. Existe uma cobrança sobre... Aí onde você tá, não chegou ainda. Não vai chegar aqui uns 4 dias. Benito. Daqui a pouco eu falo. Então, bicho, é difícil, cara. Acompanha o grupo, porra. Passou no grupo um tempão lá, caralho. Pô, no fuso horário tá difícil. Às vezes eu fico... Vejo aqui, tá 400 mensagens. Não... Olha, ele ignora então... a gente, Thales. Não, eu não ignoro. Você tinha alguma dúvida disso? Ele ignora, cara. Eu leio... quando tem até 20 mensagens só pendentes, eu leio tudo. Não tem, não existe 20 mensagens aqui no grupo, não, hein? Não, por 20, exemplo, agora aqui. 20 mensagens tem se você acordar às 6 da manhã, aí pode ser que tenha só umas 20. Fora disso. Foda, cara, eu não tenho 4 horas da manhã lá, o problema é depois. Foda. Entendeu? Um profissional do América, o cara que é pagando, a mãe pagando salário pro cara, o cara em camarote de Cruzeiro, vai tomar banho, bicho. Boa puxada. Pra quem não ficou sabendo. Isso não existe, não. Pelo amor de Deus, aí. Ah, porque eu fui acompanhar meu amigo. Meu amigo é meu pau, cara. Vai se fuder, porra. Sacou? O cara é profissional, velho. É diferente. Eu concordo com você. E nós estamos falando de um jogador que não vai jogar mais esse ano. E o América tá pagando salário dele em dia. Tá dando todas as condições para ele. Tudo que ele tá querendo fazer, o América tá deixando para ele fazer. Quer fazer um princípio de tratamento na Argentina? Pode ir lá fazer. Quer fazer isso? Pode. Agora também quer ir pro camarote? Também pode. Entendeu? Então, se você não começar a ter esse tipo de comando, não sei se funciona não, bicho. Eu concordo com você. E pergunto mais, será que tem uma só terminando, Jário. Você tem... Todo mundo tem metas, cara. Será que esses caras têm meta? Será que o jogador do América tem meta? Qual que é a meta do jogador do América? Porque qualquer uma que foi dada esse ano, até o momento, eles perderam todas. Não classificaram em final de Mineiro, foram eliminados na primeira rodada da Copa do Brasil. E agora, durante a semana, o cara vai em camarote de Cruzeiro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não pode ser, né? Não pode ser normal isso não, bicho. Não pode normalizar esse tipo de coisa, não. Porque isso abre precedente gigante, cara. Sacou? A gente Matheus Rocha está falando que a meta deles é receber o salário no fim do mês. Salário e bicho, Matheus. Isso não pode ser normal, não, cara. Isso não pode ser normal. Me desculpem com toda a franqueza do mundo. Esse tipo de situação não pode ser normal, cara. Não pode normatizar um negócio desse, não. Pra quem não ficou sabendo aí... Ah, o jogador foi disfarçado. Ah, o jogador foi... Não, eu escutei. Ah, o jogador foi disfarçado. Bicho, quem tá vai errado, disfarçado não tinha hoje? Que ir, porra. E mesmo assim, cara, todo mundo hoje tem um... E disfarçado é até todo pior. Todo mundo filma. É. E disfarçado é até pior, porque mostra que ele sabia que estava fazendo errado. Pô, bicho, negócio baixo, porque ele sabia que estava errado, né? É claro, se ele foi disfarçado é porque ele sabia que estava fazendo errado. Então, assim, eu pergunto para vocês, vocês acham que tem alguma pessoa na América que vira pro cara e fala assim, ô Fiela, nós somos rival dos caras, velho. Nós somos rivais dos caras. O problema é que o povo acha que não é. Essa é a questão. A gente não era co-irmão? Co-irmão? Institucionalmente falando? Então. É um absurdo, cara. O Lauro tá perguntando aqui, meta com meta na diretoria. Qual é a meta dos diretores da SAF? Boa pergunta. Revelar treinador. Ah, qual que é a meta de, assim, do ponto de vista de direção de futebol ali? Ninguém tem. O Fred Cascato, por exemplo, nunca viu uma cobrança. O trabalho dele sempre é super elogiado, não importa se a América tá bem, se a América tá mal. É. Ele não tem que responder nada sobre montagem de elenco, ele tá ali, ele realmente é um médico logístico que não faz mais nada? O Cascada, a meta dele é mexer com logística de uma forma um pouco melhor que com 2-3 milhas, né? Então, contanto que as viagens cheguem, o time consiga chegar lá, tá tranquilo. Não cobra mais nada dele, pelo visto. É. De fato, aí é complicado, viu? Deixa eu puxar aqui alguns comentários. Lúcio Melo está falando que tinha que ter trocado o técnico depois do jogo contra o Amazonas. Fernando Magalhães Pinheiro de Lima, se o Lisca colocar o Alê de primeiro volante, eu jogo a toalha. Eu acho que isso não vai fazer, não. Isso eu acredito que não. Aldir Bodelim mandou pra gente superchat. Valeu demais, Adir. O Lisca vai ter que fazer milagres com esses caras. José Arinos Barros Torres, dando boa noite. Luke BM, quero parabenizar o Thales e o Rolon pelo programa de domingo passado. Sem dúvidas, o melhor de todos os tempos. Uai, Luke, muito obrigado, cara. Esse tipo de mensagem aí que deixa a gente feliz. A gente sofre muito, muito, muito ataque aí de pessoas reclamando. A gente não vai agradar todo mundo. Mas só de ter tornado o seu domingo melhor, eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo, de fundo do coração. Legal demais. Carlos Antônio, boa noite. Se fosse outro treinador, ninguém iria receber ele no aeroporto, mas Lisca é diferenciado. Ricardo Leandro, Thales, sou seu fã demais. Manda um abraço pro meu filho Davi. Ele tem 10 meses e é coelhão desde o ventre da mãe. Ô, Ricardo, que é isso? Um abração pra ele aí, Davi, ué. E outra coisa, ser pai é a melhor coisa do mundo. Até aqui nós temos 3 pais e um meia boca, né? Você levou, falar nisso, você levou o pet pra Noruega, sei lá pra onde você foi? Como é que você fez? Não, infelizmente não deu pra viajar. Você abandonou o filho? Não. O gato com problemas psicológicos. Não, nós deixamos o nosso filho, né, sob cuidados da avó. Ele está sendo muito bem cuidado. Só que, infelizmente, ele está passando mal nesse momento. Ele está internado numa clínica veterinária com pneumonia, aparentemente. Então, a gente está com o coração na mão aqui, porque ele está, de fato, muito, muito... Ser pai é muito bom, mas, infelizmente, nesses momentos difíceis, a gente fica, ainda mais a gente, né, com a distância, complicado. Sim. Sabia que gato tinha pneumonia? Também não. Melhoras para o gatinho. É isso. Tomara que seja algo que recupere rápido. Tá certo. E olha que esse gato tentou passar. E olha que ele já deve estar na sétima vida, filho. Você se liga aí que pelas tentativas de suicídio anterior já gastou umas aí já. O negócio tá feio pro lado dele. Bom, Bom, então, só para alinhar, pessoal, o caso do Benítez foi isso. Foi visto aí no camarote do Cruzeiro. Talvez a convite do Alexandre Matos, como citaram aí, o Kubanats falou que deve ter ido a convite do CEO do Cruzeiro. Foi o... foi um jogador lá, eu vi. Foi um conterrâneo dele. Gente, isso aí é irreal, cara. Não é possível... E isso aí é impossível achar que isso é normal, né? Bom, mais algum assunto que vocês querem puxar aí para essa semana? Não? Não. Bom, não. Então, temos esportes especializados, Lucas? Temos. Agora com a vinheta, né? Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Muito bom, adoro minha vinhetinha. Bom, nos esportes especializados, primeiro no sub-15 do futebol do Campeonato Mineiro, né? O América jogou antes de ontem contra o Betim, lá em Betim, e ganhamos por 5-0. Então, um dos times ali de base, acho que o que está fazendo um melhor trabalho até o momento ali é o sub-15, está em segundo lugar no campeonato. O sub-17. Que veio de uma vitória de 3-1 em cima do Atlético na semana passada, ganhou também de 3-1 no Betim. Então, inclusive tem um menino do Sub-17 que meteu um golaço contra o Atlético na semana passada. E o América liderando, né, o Sub-17 nesse momento, mas com um jogo a mais do que o segundo colocado, que é o Coimbra. E, pô, a passos largos aí para classificar. E esse menino até, esqueci, me fugiu o nome dele agora, mas ele é inclusive da seleção brasileira, sub-17. Então, um pontinho rápido ali, parece que vai nos dar frutos. Acho que é Paulinho o nome dele. No sub-20, a gente classificou, né, para a próxima fase. E o nosso jogo, o primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético, vai ser amanhã, fora de casa, lá em São João del Rei. O América que passou em quarto na primeira na fase, então a gente vai enfrentar o Atlético, que é o quinto. No futebol americano, nós tomamos uma cacetada do outro time de Belo Horizonte, FA, nada mais, nada menos do que 33-0, que foi um placar, assim, até me surpreendeu um pouco, porque no Campeonato Mineiro a gente fez frente com eles ali, mas a gente trouxe um coach dos Estados Unidos e parece que o rapaz piorou a história do futebol americano. Então, a pena que a gente tinha começado bem, mas tomamos uma cacetada agora no clássico regional aí. No brasileiro sub-17, porque no brasileiro sub-20 já foi eliminado, no sub-17 a gente também foi eliminado, a gente jogou na quarta-feira contra o Santos, fora de casa, empatamos por 2-2, terminamos no grupo A em sexto lugar, só classificavam 4 para a próxima fase. A gente terminou com 12 pontos e o Corinthians, que era o quarto, ficou com 15. Então a gente ficou 3 abaixo do Corinthians. Infelizmente, não passamos de fase. Mas a gente ficou à frente de clubes tradicionais ali, né? Ficamos à frente do nosso grupo, do Atlético Paranaense, do Grêmio. No grupo B, a gente ficou acima ali em aproveitamento do São Paulo, do Fortaleza, Internacional. Então, assim, não foi um desastre completo o Brasileirão Sub-17, não. E só me fugiu o futsal, que eu acabei esquecendo de olhar aí. Não sei se teve alguma coisa de futsal, já que o Brasileirão já acabou. A gente tinha disputado uma final também que não tinha dado. Ah, acabei de achar aqui. A gente foi superado pelo Minas Tênis Clube também, por 3-2, o Sesc Contagem, no Campeonato Metropolitano. Ainda tem 3 confrontos para fechar o turno da competição. Bom, é isso. Teve muita coisa também de novidade, não. Tá acabando os torneios aí. E o vôlei não tem mais, então tá começando o Mineiro de Vôlei, mas a gente não tem mais o que falar sobre aquela porcaria. Eita! Não por conta do esporte, mas o time que era uma porcaria. Mas a foto fica lá pro Thales colocar sempre um sorriso no rosto do Thales quando ele vê a sua linha. Não se esqueça, Thales, do Lucas Pousa. Você precisa sempre falar com ele a frase que ele pede. Hoje que ele não tá ao vivo com a gente, mas diga para ele aquela frase que ele sempre pede. Qual? O vôlei do América. O que aconteceu com o vôlei? Pariu. Acabou. Graças a Deus que a porra acabou. Ah, o Jairo, o Marcos Lacerda fez um lembrete importante, a nota de pesar, né? Com certeza. Essa semana tivemos aí o falecimento do grande Roberto de Castro, que jogou no time de 57 do América, né? A verdadeira tríplice coroa, ganhamos em todas as categorias aí. E faleceu essa semana aí. Grande abraço aí ao Rodrigo, ao Manuel Caiô, ao Fernando Caiô, que são aí os filhos dele. Grande abraço para ele aí, para eles aí. Fica o nosso sentimento, viu? Um honrou nosso time como poucos. Pablo Melgaço está aqui com a gente dando um salve. Everton Teixeira está perguntando se o Lisca vai achar o melhor futebol do Profeta. Vamos ver, né? Será que tem futebol ainda ou já é ex-jogador? Opinião pelo esquema rápida. Que o Lisca joga normalmente, dificilmente a gente vai ter um meio-campo com Juninho, Ale e Moisés, por exemplo. Então, eu também acho que não, Ou Juninho e Ale com alguém de primeiro volante ali, o Alisson, Felipe Amaral, ou vai ficar Moisés e Juninho e o Alisson, Felipe Amaral também. Então, sim, alguém vai comer banco aí. E pelo que tem apresentado recentemente, provavelmente o próprio Moisés. Mas fato é que se for para achar, ele acha. Vamos ver, né? Vamos torcer para isso. Temos, então, terça-feira, jogo fora, 19 horas, contra o Mirassol. E jogo domingo em casa, às 18h30, obviamente para atrapalhar o Decadentes. A CBF tem uma certa marcação para evitar que o Decadentes ocorra no horário normal de todo de domingo às 20 horas. Nós entendemos que isso aí é uma questão comercial, né? Eles querem nos sabotar, já que a gente não adquiriu os direitos aí da transmissão, mas estaremos lá presentes, correto? Mais ou menos, né? Mas não. Por quê? 75% só hoje. Eu acho que o Felipe vir no jogo é meio difícil. Ainda vai estar complicado. Em espírito. Mas eu espero muito que eu consiga, né? Já que eu volto ainda na primeira semana de novembro, nos 2 fins de semana seguintes, eu consiga comemorar o acesso. Mas, gente, em casa é o Guarani 20º colocado da competição. Não é possível. Deixa eu falar, a gente enfrentou o 18º, viu? Você lembra o que foi? Eu sei, mas não é possível, não é possível. Não, é possível. Esse que não, é o possível é, mas não quero acreditar nisso, não. Nós vamos ganhar do Mirassol e vamos ganhar do Guarani. Vamos fazer 6 pontos. Semana de 6 pontos para entrar no G4. Boa, isso aí. Com sorte a gente bota o pezinho lá de novo. Nós estamos num ano bem esquisito, né, cara? A gente contrata esse tal desse Jonathan aí, que é artilheiro da Série C, não sei o quê. O cara chega e já machuca, bicho. Tá foda também, né? Não, foda, Daniel né? Júnior machuca, tem Jonathan machuca. Tem que arrumar uma benzedeira. O América treina 30 minutos por dia e os caras tudo machuca no treino? Até o Flávio machucou? Estou treinando 30 minutos de MMA. O pessoal sai na porrada no CT. Pode ser, cara. Eu só tenho uma dúvida agora, Thales. Você, como nosso diretor de redes sociais Decadentes, me diga uma coisa. Primeira claro, coisa. Bora. Aonde nós vamos colocar a votação de bala e colatina a partir de agora? No trem lá do Instagram, é? Triads. Então tá. Não tem como fazer enquete também no grupo do WhatsApp? Tem, mas aí você não consegue colocar imagem em grupo, né? Ah, verdade. Entendeu? Não, vamos fazer no Triads. Porque e a outra... Hoje, desculpa, já. Puta que pariu. Existem. É porque não derrubou aí onde você tá, não derrubou essa buceta desse Twitter, não. Aqui derrubou essa merda. Existem dois aplicativos que a galera tá usando, que é o Blue Sky e o Trio. Uh-huh. O Blue Sky não tem opção de enquete. Então nós vamos ter que usar esse tal desse Triads mesmo. O Triads, ele é do Instagram, do Facebook. Eu vou ter que instalar essa porcaria mesmo? Sério mesmo? Não, dá pra fazer por história também do Instagram. O Instagram tem os pools. É, só vai durar 24 horas, né? Mas aí dá pra pegar as 24 horas depois do jogo. Lança, fica 24 horas lá, o pessoal volta. Mas aí se a gente esquecer de copiar o resultado, já era, né? Mas fica já registrado, era, não. Fica registrado. A gente pode fazer as duas formas, a gente pode colocar tanto nos stories do Instagram como nesse Triads, aí até essa porcaria desse Twitter voltar. Já vendo hoje vai tendo mais, assim, porque de repente se a gente tiver muito mais voto pelos stories do que propriamente pelo Threads, aí dá pra gente ficar assim nos stories, ou se o Threads ficou mais, passa só de lá depois. E mais importante, nós vamos saber a escalação do time por onde? Ué, pelo Instagram, hein? Pelo Instagram, hein? Isso não mudou não, bebê. Instagram, Facebook. Você viu pelo Twitter? Inclusive o Decadente deve ter um tanto de seguidor nesse Threads aí, porque eu entrei lá pra ver, já tinha 180 e pouco seguidor, porque eu acho que ele junta uma coisa da outra, você segue numa rede, já vai pra outra, então. Pô, então tá. Por isso que você é o nosso diretor de redes sociais, entendeu? Na verdade, eu vejo as escalações no grupo Decadentes. É assim, que saiu alguém, já tira o print e já manda lá. Mas eu sei que quando eu tô mais ansioso, eu consigo ver pelo Instagram. O Twitter é mais fácil você ver a escalação, você consegue baixar direto, né? No Instagram, no Facebook, você tem que copiar e colar, né? Um saco estranho, dá um print da tela. No falecido, o Twitter era mais legal. Pois é. Então tá bom. Até lá, se bobear, já desbloqueou essa bobagem aí. Beleza, moçada? Então é isso aí, nos encontramos lá domingo. Grande abraço a todos, vamos torcer para dar certo aí, beleza? Vamos fazer uma chamada de vídeo com o Toledinho da Austrália aí. É. Por favor. Um absurdo o que estão fazendo com o cara do Natisson. É. Um time muito mais importante do que o Forrabol. Entendi. Tá bom. Então, beleza, moçada. Boa semana a todos, grande abraço e vamos que vamos. Até mais. Valeu.